Pessoal, vocês bem sabem, né, que o século XX, né, foi um século de muitas transformações, né, principalmente ideológicas, né, e políticas, né. O movimento mais memorável do século XX foi o advento do comunismo, né, do marxismo. E a Rússia, né, serviu como palco, né, desse experimento fracassado, né, que acabou ceifando milhões de vidas, né. A gente sabe que o objetivo do comunismo é o fim da propriedade privada, né? Muitas pessoas tiveram suas propriedades privadas, né, confiscadas pelo Estado e, consequentemente, coletivizadas, né? E teve um grupo pessoal em especial que foi muito lesado por essa coletivização. Esse grupo eram os kulaks. Kulaks é um termo pejorativo utilizado na União Soviética, né, que significa punho fechado. Basicamente, é um termo pejorativo que os russos usavam na época para pessoa mesquinha. E vocês podem procurar aí banners, né, vou colocar até imagens aí na tela para vocês darem uma olhada, que o Kulak, ele é sempre representado como um homem, né, gordo, e um homem solteiro. Os kulaks, em sua maioria, eram formados por herdeiros de terras, né, que foram beneficiados devido a um programa de um rapaz chamado, se eu não me engano, Solimpin, eu acho que é o nome dele. Inclusive, eu vou colocar a imagem dele na tela para vocês verem. Esse rapaz, eu acho que o nome dele é Solimpin, em 1906, ele criou um programa durante, né, a época do Czar, que distribuía terras que eram aptas, né, ao plantio para agricultores. O que aconteceu? Durante a coletivização, etc., entre 1936 e 1938, se não me engano, o Stalin fez o seu expurgo, né, ficou conhecido como o Grande Expurgo do Stalin, onde aproximadamente, pessoal, 4 milhões de pessoas foram mortas, né? Desses 4 milhões, 2 milhões eram do Partido Comunista, né? O Stalin, ele foi o maior assassino de comunistas da história, né? Porque a gente bem sabe, né? O comunista, quando ele destrói a oposição, a guerra é dentro do partido para ver quem tem o poder, né? Inclusive, ele matou o Trotsky assim, né? Ele matou o Trotsky com a machadada na cabeça e toda a família dele foi morta. E durante esses programas de coletivização foi aí que surgiu, né, durante o Grande Expurgo, entre 37 e 36 e 38, o termo Kulak. E os Kulaks, pessoal, eles tinham uma característica bem definida. Normalmente eles eram homens solteiros entre 30 e 40 anos de idade. E a maioria deles, pessoal, trabalhavam em duas coisas: produção de vodka e produção de manteiga. Para quem não sabe, pessoal, durante o século XX, o final do século XIX até o início do século XX, a Rússia era muito conhecida pela produção de manteiga devido a um imigrante dinamarquês que trouxe a manteiga para a Rússia. E a Rússia comercializou muito a manteiga no país e isso enriqueceu muitas famílias na Rússia. E em segundo lugar, a vodka, né? A vodka ajudou muito, né, essas famílias, principalmente esses homens herdeiros, que eu vou chamar eles de Migtal, né, os Migtals russos, né, os Migtals fazendeiros, né, a enriquecer e aumentar suas fortunas. E esses Migtals, né, que eram os Kulaks, né, eles empregavam muitas famílias de agricultores que tinham fazendas menores, etc., ou não tinham terras. E o que aconteceu? Esses agricultores, etc., eles tinham esposas, tinham filhas, né? E eles não ficaram nada contentes por verem, né, homens solteiros prosperando, né? Homens solteiros produzindo suas manteigas, produzindo suas vodkas e ganhando dinheiro. E por isso vem o termo kulak, né, que significa punho fechado ou mesquinhos, porque esses homens não queriam compartilhar suas rendas com a mulher. Eles não queriam casar, não queriam ter filhos. E lembrando, pessoal, que durante a época do Lenin, Quando Lenin tomou poder na Rússia, o Lenin basicamente destruiu as famílias, proibiu o casamento, fez um monte de coisa ruim lá na Rússia. E isso acabou gerando uma crise muito grande de mães solteiras, né? De crianças órfãs e etc. Era muito comum você andar pelas ruas da Rússia, principalmente de Moscou e São Petersburgo, e você vê meninas de 9, 11 anos de idade se prostituindo. Você vê meninas de 11 anos grávidas. Era muito comum você ver também meninos se prostituindo, meninos usando drogas. Inclusive, eu recomendo para os senhores assistir um filme chamado Educação Siberiana. Eles têm breves trechos que mostram esses gopnik, acho que é o termo que se usa na Rússia, para pequenos ladrões. O termo é gopnik. Voltando ao assunto. O homem solteiro, sem filhos, sem esposas, ele era o símbolo do capitalismo na Rússia. Ele era o kulak. E o que aconteceu? Essas famílias campesinas começaram, né, a se unir com o Estado para tomar as terras dos Migtau. Em troca, o Estado prometeu que quando esses camponeses roubassem as terras, expropriassem os Migtau de suas terras, o Estado daria essas terras para esses camponeses, né, para eles poderem plantar. Teve esse grande expurgo. Aproximadamente, pessoal, se eu não me engano, foram 6 milhões de pessoas foram expropriadas e foram realocadas para campos de trabalhos forçados, que eram chamados de gulags. E a maioria desses gulags ficavam na Sibéria ou ficavam ali no Extremo Oriente, perto de Khabarovsk, Vladivostok, ali perto de Ekaterimburgo, que fica nos Urais, Chelyabinsk, que fica ali perto dos Urais também, que vai perto também para o Extremo Oriente, na Sibéria, mais para Krasnoyarsk, Novosibirsk, Irkutsk, que fica ali perto do Lago Baikal. Então, muitos desses fazendeiros foram locomovidos para lá. O Alexander Zanitsky, Sonitsky, assim que se menciona, que é esse rapaz aí que você está vendo na foto com Putin, o Zanitsky, pessoal, ele ficou muito conhecido por ter ganhado, né, o Prêmio Nobel de Literatura pelo livro Arquipélago Gulag, o Gulag Arquipélago, que é um livro muito famoso que ele narra, né, o diário dele sobre como foi a vida no Gulag, né? Tem uns relatos dele que é bem interessante, pessoal, que você vê aí como o Migtau, ele é solidário. Que ele fala que ele ficou preso quando ele chegou logo no campo de concentração, ele estava muito cansado. Tava com fome e no dia seguinte ele ia ter que trabalhar. Depois de 3 dias de viagem, ele ia ter que trabalhar. E ele não tinha comido nada. E ele ouviu falar dos relatos do que acontecia nos gulags, né? E quando ele chegou numa cela lá, tinha um monte de rapazes. E o Alexander Zanitsky, ele fala, eles eram todos jovens, entre 30 e 35 anos. Eles não eram muito velhos, tinham basicamente a minha idade. E ele fala assim, quando ele chegou lá, ele achou, pronto, esses caras vão tirar proveito de mim, vão roubar minhas roupas. Não, ele disse que esses jovens, né, que eu mencionei anteriormente, os Kulaks Migtau, né, chegaram para ele e viu que estava com frio e ofereceram suas próprias roupas para ele usar, para ele se aquecer e a própria comida para ele comer. E ele falou que aquilo mexeu muito com ele, sabe? Ele percebeu que ele deu sorte grande de estar num lugar que tinha muitos homens que eram companheiros, que eram homens de boa índole, de bom caráter. Não eram, sabe, leigos, não eram homens medíocres. Eram homens bem estudados, homens muito bem disciplinados pelos pais, né, responsáveis, então não ia fazer nada de mal com ele. E foi se passando o tempo, ele ficou no Gulag por muitos anos, o Alexander Zanitsa, se não me engano, foram 15, 17 anos, 20 anos dentro dos gulags, algo assim, 2 décadas, pessoal. Trabalho escravo, imagina no inverno na Sibéria, menos 30 graus, menos 20 graus você trabalhando. É foda, pessoal, é foda. E quando chegou a Segunda Guerra Mundial, depois da quebra do pacto Molotov-Ribbentrop, a União Soviética foi para a guerra contra a Alemanha. Então precisou o quê? Aumentar, né, a força de trabalho, mandar mais gente para os gulags, né, trabalhar. Isso consistia em que mais homens jovens trabalhando, né? Também foram mandadas muitas mulheres. E os senhores lembram, o que eu mencionei anteriormente, dos camponeses que se uniram com Stalin para roubar a terra dos Migtal? Então, o Stalin quebrou a promessa deles. Depois que eles mataram boa parte dos Migtals e mandaram a outra parcela dos Migtal para os campos de trabalho, para os gulags, eles foram para cadeias também. Foram todos presos. Se tem uma coisa, pessoal, que comunista odeia, é gente gananciosa. Porque eles veem isso como um símbolo da corrupção capitalista. Então esses camponeses foram presos. E lá, né, eles encontraram, né, os proprietários de terras que eles roubaram, né? E etc. Só que esses proprietários de terras, os Migtaus, né, não ficaram rancorosos. Porque, como o R90 fala, né, o maior aliado do Migtau é o tempo, né? O relógio e o calendário. Quando a guerra contra a Alemanha começou, o que aconteceu? Os alemães se aproximaram da Rússia, né? Principalmente daquela região de Stalingrado, etc. Né? E vocês sabem, né, pessoal? Stalingrado foi um banho de sangue na Segunda Guerra Mundial. Morreu gente pra caramba. Assim, dizem as estatísticas, pessoal, que morria um homem a cada 17 segundos um homem era morto. Tipo, não tinha arma para todo mundo. E os generais soviéticos, né, chegavam lá com os rapazes e falavam assim, ó: quando o rapaz à sua frente morrer, você pega o rifle dele e você vai atirar, tá bom? E depois que você morrer, o rapaz que tá atrás de você vai usar seu rifle. Aí o rapaz que tava na frente, né, o segundo, falava: mas e se ele não morrer? Aí o guarda olhava para ele soviético e falava: ele vai morrer. E você também. E o outro também vai morrer. Morria o cara da frente, passava o rifle por detrás, morria e ia passando. Então, foi um banho de sangue. E o Stalin estava precisando de quê? De homens para lutar. O Stalin então chegou para os guardas, né? E os comandantes os diretores dos gulags, e chegaram, né, e falaram assim: ó, quem quer lutar pela mãe Rússia? Quem quer lutar por Stalin? Se vocês lutarem por Stalin, as suas famílias serão libertadas dos gulags. Aí os Migtal, né, os kulaks, né, chegaram e disseram: eu não tenho família, eu não tenho esposa, não tenho filhos, então não tem por que eu lutar por Stalin. Vou trabalhar. Trabalhei nos últimos 10, 15 anos aqui. Posso aguentar mais 10, 20 anos. Mas lutar por Stalin, lutar pelo homem que me oprimiu, que confiscou minhas terras, lutar por um povo que se virou contra mim e me chamou de capitalista opressor, de mesquinho, não, eu não vou lutar por eles, foda-se eles. Aí os casadinhos, né, os Mangina, os Blue Pill, chegou e disse o quê? Não, eu vou lutar, eu luto por Stalin, eu luto. E foi um monte, pessoal, um monte de cara que tava nos gulags, foi pra linha de frente tomar bala, morrer. A maioria morreu. Só que teve alguns que voltaram. Então acabou a guerra. A Rússia saiu vencedora junto com os Estados Unidos, né, pai, etc. Então aquela minoria sortuda de manginas, né, de casadinhos, voltaram, né, pra Rússia. E quando voltaram, descobriram que mais uma vez que o Stalin mentiu. Mentiram uma vez quando eles confiscaram a terra dos Migtal, achando que eles seriam os novos donos das terras dos Migtal. E foram lutar por Stalin. A maioria morreu, a minoria que voltou achou que ia ganhar liberdade, que a família dele ia ter liberdade. Quando chega lá, tudo preso de novo nos gulags. Só que teve uma coisa que eles não pensaram, eles não imaginaram que isso ia acontecer. Quando os Manjinas chegaram nos gulags, eles tiveram uma surpresa. As esposas deles, as filhas deles, estavam tudo o quê? Grávidas. E elas engravidaram de quem? Dos Migtal. Os Migtal botaram filho nelas. Os kulaks estavam nos gulags, os Migtaus, engravidaram as filhas deles, engravidaram as esposas deles. E esse momento, né, de embate entre os Manjinas e os Migtaus nos gulags ficou conhecido em toda a Rússia como a Guerra das Cadelas. Guerra das Cadelas. Suki. Os Suki Wars. Suki em russo, pessoal, é cadela, tá? Guerra das Cadelas. Na qual os Migtaus se encontraram com os traidores que traíram eles uma vez e traíram eles uma segunda vez quando foram lutar pelo Estado pela segunda vez. Então, esses homens aguentaram. Quando esses manjinhas chegaram a primeira vez nos gulags, eles se aguentaram. Falaram, não vamos resolver isso agora não. Vamos resolver depois. Quando esses caras foram lutar por Stalin e voltaram pros gulags, aí os MGTOW foram resolver os problemas que eles tinham do passado. Falaram, agora, dessa vez, vocês não passam, seus merda, seus manjinha. E o que aconteceu, pessoal, dentro dos gulags foi um banho de sangue. Os MGTOWs que estavam nos gulags massacraram os manjinas. Um por um. Todos aqueles que voltaram vivos foram massacrados. Aí, né, olha que engraçado. As filhas dos manjinas, esposa dos manjinas, viraram o quê? Viraram as mulherzinhas dos MGTOW. Os MGTOW, no fim, venceram. Pegaram as esposas e as mulheres dos manjinas. E como elas não têm lealdade nenhuma, foram dar pros caras que estavam no comando agora, que eram os MGTOWs. E como o relógio e o calendário é amigo dos homens, o que aconteceu pouco tempo depois do fim da Segunda Guerra Mundial? 5, 6 anos depois, o Stalin morreu. E 2 anos depois, o Gorbachev, 2, 3 anos depois, o Gorbachev assume e libera os gulags. Compensou esperar. E os MGTOW estavam todos livres. E a maioria desses MGTOW que estavam nos gulags, como eu disse, a maioria deles eram o quê? Eram kulaks. Eram proprietários de terras. Eram empresários. Sabiam administrar riqueza. Quando o Stalin chegou ao poder, pessoal, a primeira coisa que o Stalin fez para tomar o poder total foi destruir e esmagar qualquer pessoa que fosse minimamente competente, pessoal. Médicos, engenheiros, arquitetos, e era substituída por idiotas. Por que você acha que no tempo moderno que a gente vive hoje, eles apoiam tanto esses negócios como diversidade e inclusão? Você vê, sempre quando se fala em diversidade e inclusão, eles sempre querem incluir o quê? Pessoas idiotas. Foi isso que o Stalin fez no século XX, tentando incluir mulher e minorias étnicas na Rússia. Na Rússia tem muitas minorias étnicas, pessoal. Por exemplo, você tem ali na região de Tuva, os Tuvos, que fica perto da Mongólia. Você tem o pessoal da República da Buriatia, que fica na cidade de Ulan-Ude, que faz fronteira com a Mongólia. Você tem aquele pessoal do Uzbequistão, tem muitos na Rússia. Você tem aquele pessoal do norte do Cáucaso, os chechenos. Você tem aquele pessoal árabe, que eu esqueci o nome, acho que é tártaro, que é descendente de turco com eslavo. Então o Stalin, ele usou essas minorias. Por exemplo, você tem os Yakuts, que vivem naquela cidade, que é a cidade mais fria do mundo, que é a Yakutia. Ele usou todas essas minorias para oprimir a população eslava, que era a população branca russa. Os russos originários, que são descendentes dos russos de Kiev, os Kievrus, que vieram lá da Rússia, que era descendente dos vikings da Suécia. Tá ligado? Oprimir essa população branca para fazer essa população branca desistir, essa população branca eslava, dos seus postos e serem presas e colocadas em campos de concentração, em campos de trabalho esforçados, como está ocorrendo hoje nos Estados Unidos e na Europa. Lembrando que o Stalin, pessoal, o Stalin, ele era georgiano, tá? E marrano. Depois vocês pesquisem o que é marrano. Vocês vão entender. Ele é da mesma tribo que o Lenin, que o Trotsky, que o Yagoda, que o Kaganovich, que o Iron Félix, que o Bela Kun, que o William Ehrenberg. Todos esses caras eram tudo da mesma tribo, tá, pessoal? Esses MGTOWs tinham conhecimentos. E eles ensinaram os filhos deles esses conhecimentos. E eles, livres dos gulags, nada podia mais parar. E os filhos desses MGTOWs cresceram, ficaram velhos, né? Os filhos que eles tiveram com as mulheres dos manjinas. E esses meninos, o que aconteceu? Eles cresceram e se tornaram os novos capitalistas russos do contrabando. Por isso que eu postei aqui no canal os vídeos anteriores sobre MGTOWs e contrabandistas, sobre o contrabando de álcool nos Estados Unidos. Porque quando o Stalin ele foi perseguir os MGTOWs, ele perseguiu quem? Primeiro, os produtores de vodka. Ele copiou a lei seca dos Estados Unidos, só que agora com pena de morte, tá ligado? E como eu disse uma vez, pessoal, homem solteiro, com muito dinheiro e com muito tempo para si, é um perigo para a sociedade. homem marginalizado é um perigo para a sociedade. Porque esse homem marginalizado vai se encontrar com outros homens marginalizados e eles vão se unir numa hierarquia orgânica. E esses descendentes dos MGTOW, né, fundaram a Bratva Moderna, que é o crime moderno russo, que surgiu do contrabando. E eles foram ganhando muito poder, porque só eles faziam negócio na Rússia. Quando chegou nos anos 70, eles já estavam muito ricos, muito prósperos. Ganharam muito dinheiro com tráfico internacional de drogas. Tanto que tem até um livro chamado Red Cocaine, que é cocaína vermelha, que explica como a União Soviética espalhou a cocaína na América do Sul. Então, lá para os anos 80, eles já tinham um presidente na mão. Por quê? Primeiro, pessoal, todo movimento tem que começar como uma organização econômica. Depois que você tem capital, aí sim, pessoal, você pode ir para o movimento político. É assim que o PCC faz, é assim que o Comando Vermelho faz, é assim que a máfia calabresa, a máfia siciliana, a Cosa Nostra na Itália fizeram. A Yakuza foi assim também. Pra vocês terem uma ideia, a Yakuza no Japão, pessoal, antes da bolha econômica japonesa, que foi a bolha imobiliária, de 1991, se eu não me engano, ou foi 94, foi por aí, 91, 94 já tinha começado, 91 já tinha começado, estourou em 94, se não me engano. A Yakuza, pessoal, era o segundo maior proprietário de imóveis no Japão. O segundo maior. O primeiro era Mitsubishi. Segundo a Yakuza, uma organização criminosa ligada com contrabando, assassinato, extorsão, sequestro, era a segunda maior proprietária de imóveis do Japão. Entendeu? Lembrando, pessoal, que Tóquio, só aquela região do Palácio Imperial do Japão, ali de Tóquio, valia mais do que todas as propriedades juntas do estado da Califórnia nos anos 90. Você vê o nível de poder que a Yakuza conseguiu. Eles estão até hoje no poder. Já se passaram anos e eles começaram tudo isso lá na época dos Burakumin, que era um pessoal que jogava buraco, né, no jogo que os portugueses levaram para os japoneses, chamado Buraco, que no jogo lá a carta que dava azar para os jogadores, caso você tirasse as cartas, estava fudido. Significava Yakuza. Eram as cartas da má sorte. Então, foi a partir daí que surgiu a Yakuza. E o primeiro cara que começou a fazer os jogos de buraco, as cartas para jogar baralho no Japão, foi o cara que criou a Nintendo. Você vê, a Nintendo, pessoal, foi uma criação de mafiosos, de crime organizado. É por isso que eu tô falando. Homem marginalizado vai sempre resolver os seus problemas. Eles vão se unir na hierarquia orgânica, a partir dessa hierarquia vai surgir algo. O nome disso, pessoal, é Mannerbond, tá? Toda a história da humanidade vem do Mannerbond. O MGTOW, pessoal, ele não é um movimento, tá? O MGTOW, ele não é uma ideologia. O MGTOW é um instinto. O MGTOW é o nome moderno que a gente dá pro Mannerbond. O Mannerbond no tempo moderno é o MGTOW, é um instinto. É quase igual o professor Michael Jones fala do espírito revolucionário judaico. O espírito revolucionário judaico é um instinto que os judeus têm de conquistar e de se sobrepor perante aos gentios. Chama espírito revolucionário judaico. O espírito europeu, que é o espírito solar europeu, é chamado de Mannerbond. É o instinto que o homem europeu tem, nesse caso o homem branco, de se sobrepor perante os outros povos. Se chama Mannerbond. No caso moderno, é o MGTOW, se sobrepor, de se colocar acima dos outros homens. E mais voltando à máfia russa, eles acumularam muito dinheiro com contrabando. Em pouco tempo, eles estavam controlando o governo, porque eles tinham dinheiro. O governo soviético não tinha dinheiro. Quem é que tinha dinheiro? A máfia. A máfia russa tinha dinheiro. Tanto que tinha aquele político chamado Boris Yeltsin. Ele antecedeu o Putin. Ele veio antes do Putin. E ele era um fantoche da máfia. O que derrubou, pessoal, a União Soviética não foi cálculo econômico do Mises e blá blá blá. Foi o MGTOW que derrubou a União Soviética. Nos últimos anos da União Soviética, pessoal, a gente tinha um monte de homem que não queria mais trabalhar na Rússia, um monte de homem que não queria mais produzir na Rússia. Um monte de homem que não estava casando, um monte de homem que não estava tendo filhos, então a taxa de natalidade na Rússia começou a cair muito, os homens não estavam querendo mais, sabe, se sujeitar a empregos nas fábricas, precários para receber salários medíocres. E o que aconteceu na Rússia foi que muitos homens, até na época se dizem que pelo menos 7 milhões de homens na Rússia eram contrabandistas, estavam trabalhando com contrabando. Basicamente, a Rússia virou um país de ladrão, de contrabandista, de gangster. Os MGTOW estavam tomando a porra toda do país, e não tinha mais como parar esse crescimento. E eles estavam tendo muito mais dinheiro do que o governo, porque o dinheiro que a Rússia conseguia era só da Rússia. Já o dinheiro que o MGTOW consegue é internacional, porque tinha homem russo no mundo todo. Muitos do senhor não devem saber, mas o porto de Estocolmo, na Suécia, pertence à máfia russa. A máfia russa comprou o porto de Estocolmo em 89. Em 89, a máfia russa comprou o porto de Estocolmo, na Suécia. O porto de Boston, em Massachusetts, pertence à máfia russa. Três organizações criminosas dominam a região da Nova Inglaterra, além de Boston, em Massachusetts: a máfia irlandesa, a máfia chinesa e a máfia russa. A máfia russa controla o porto. A máfia chinesa controla o setor imobiliário. A máfia irlandesa controla a parte toda de saneamento básico da cidade de Boston, é feita por irlandeses. Todos os contratos do governo é dos irlandeses. Quando a União Soviética caiu, caiu por causa disso. Os homens quebraram o governo, quebraram o Estado. No momento que os homens largam de mão, pessoal, acabou, não tem mais o que fazer. Não tem como um país conseguir se erguer, um Estado continuar forte, soberano e opressivo, se não tem homem. Se não tem homem para lutar por esse Estado, entendeu? Quem era, pessoal, um maluco que estava infiltrado dentro da máfia, que estava andando com os MGTOW, que conhecia os MGTOW, que era amigo de MGTOW? O Putin, que já era amigo do Alexander Zanitsky, que já tinha ficado no Gulag, porque o Alexander Zanitsky era amigo do pai do Putin. E o Putin já estava dentro da máfia russa, infiltrado, andando com os MGTOW. Então o Putin já sabia, ó, os MGTOW são perigo. Os caras da Bratva, da máfia russa, são perigo. Eles derrubaram o Boris Yeltsin. Se eu não dançar como eles dançam, eles vão me derrubar também. Então o que eu vou fazer? Vou perseguir os caras. Você vê o Putin? Ele foi lá, perseguiu a máfia inteira. Acabou com cada um deles. Chegou pros caras e falou assim: ó, a partir de hoje você não vende mais droga aqui no meu país. Você pode vender em outro país. Aqui não. Tá ligado? Colocou os caras no colarinho. Negociou com os caras. Falou: vocês podem ter seus negócios aí, vocês não ganharam muito dinheiro? Legal, então agora vocês vão pegar esse dinheiro que vocês ganharam, vocês vão investir na iniciativa privada, em construção, infraestrutura, saneamento básico, e a gente vai fazer esse país ir pra frente. E o país foi, pessoal. E o país realmente foi pra frente, caralho. Eu vejo muitos conservadores falar do Putin, né? Quando o Putin fala é do. A pior tragédia do século XX foi a queda da União Soviética. Muita gente não entende que o Putin não tá falando. É um saudosismo da União Soviética em si. Ele está falando das consequências da queda da União Soviética. Por exemplo, pessoal, hoje em dia a gente vê, né, essa crise do opioides e do fentanil nos Estados Unidos. A Rússia teve sua crise do crack, pessoal, nos anos 70. A Rússia teve sua crise dos opioides e do fentanil uma década antes de cair o muro de Berlim. A população inteira da Rússia estava viciada em drogas, viciada em analgésicos, em opioides. Todo esse tipo de droga, cocaína, já tinha na Rússia. A Rússia caiu por causa disso, pessoal. Tem uma guria, que eu vou colocar a imagem dela aí na tela para os senhores verem, que o nome dela é Yulia Molyga, tá? Yulia Molyga, ou vocês podem encontrar ela como Yulia Alexeva, tá? Ela é bem conhecida como Molyga Beach. Ela é uma dessas meninas trans, travesti, que fica fazendo vídeo mais 18, né? É, na webcam, né? Ela faz os bagulho pelado. Depois vocês veem aí. Se quiser, vocês veem. Aí vocês vão falar: pô, Eren, você tá vendo travesti pelada, mano? Que coisa estranha, que nojo. Vocês vão entender, pessoal. Certo dia eu tava assistindo o canal do Dom Sandro Russo, que é o Eduardo, que eu vou deixar o link aí na descrição para os senhores. E foi me recomendado, né, eu tava vendo uma live dele, ele começou a falar de um monte de coisa, aí começou a recomendar uns canais, eu fui clicando nos canais, pessoal, fui clicando. Aí caiu no canal de mãe solteira, pai, etc. Mãe solteira, pra quem não sabe, na Rússia é chamada mulher com trailer. Engraçado, né? É PCN que eles chamam lá na Rússia. E apareceu um vídeo de uma menina. Eu falei, pensei assim, eu já vi o rosto dessa menina em algum lugar. Eu não sei aonde. Aí eu lembrei que uma vez os black estavam mostrando foto de menina. Aí mostraram a foto dessa menina, que é dessa Yuria, que o nome dela acho que fica, se você procurar em qualquer canal adulto, vai ficar como Evelyn. Acho que é Evelyn Forever, alguma coisa assim, Evelyn, vai estar Evelyn. Aí eu olhei assim, eu falei, cara, já faz algum tempo, mas eu lembro dessa mina. Eu já vi essa mina em algum lugar. Só que ela tá mais velha. Aí eu cliquei no vídeo e era o vídeo dessa Yulia. Yulia Mulligan, né? A Mulligan Beach. Aí essa Yulia Mulligan, né? Ela começou a falar uns bagulho assim, né? Da infância dela, né? Que a mãe dela era viciada em drogas, o pai dela era viciado em drogas, né? E você pode ver, ela virou uma travesti. Ela é da região da Sibéria, lá perto do Lago Baikal, uma cidade chamada Irkutsk. Pra quem não sabe, Irkutsk é a capital da AIDS da Rússia. É o lugar que teve a maior pandemia de AIDS e drogas da Rússia, porque fica na fronteira com a Mongólia. Fica muito ali na região da Sibéria, tinha muitos o quê? Campos, né, de trabalhos forçados, gulags, naquela região. Né? Então ali você teve que toda uma população toda sequelada, de gente sequelada morando naquela área, tá ligado? E lembra como eu mencionei lá da questão da Guerra das Cadelas? O que aconteceu também na Guerra das Cadelas? Muitos gulags abusaram sexualmente dos filhos dos manjinas, que traíram eles e roubaram as terras deles, né? Talvez o pai e a mãe dela fossem descendentes desses meninos que foram abusados sexualmente. Então você teve o quê? Mãe e pai sequelados, usuários de droga. A mãe dela morreu quando ela tinha 11 anos de idade, segundo ela. A mãe dela era viciada, foi comprar droga no traficante. O traficante foi lá e cortou a garganta da mãe dela. O pai dela foi preso, depois saiu da cadeia. Mas o pai dela é alcoólatra, ela foi criada só pela avó. No tempo que o pai dela ficou preso, o pai dela era traficante. Então ela ficou sendo criada só pela mãe. A mãe morreu, ela ficou cuidada só pela avó e a tia, né? A avó morreu e ela ficou abandonada, sem ninguém, tá ligado? Então assim, a vida dela não foi nada fácil, a vida dessa travesti aí que você tá vendo aí na imagem, que é a Yulia Mulligan, né? Foi bem complicado para ela. E isso é a tragédia que o Putin tava falando do século XX. A maior tragédia do século XX foi a queda da União Soviética, porque quando a União Soviética caiu, todo mundo se entregou às drogas. Não tinha mais nada, pessoal. Tudo tava na mão do Estado. Quando o Estado abriu mão de tudo, sobrou o quê? Não sobrou nada. A população foi para a degeneração. Foi para as drogas, foi para o sexo. Sem responsabilidade reprodutiva. É por isso que na Rússia hoje, pessoal, a gente tem tanta mãe solteira. Na Rússia, a maioria da população é de mães solteiras. Por causa da falta de homens, por causa das guerras e por causa, né, da promiscuidade dos anos 90. Você pega qualquer mulher, que tinha 30 anos nos anos 90, que tinha 20 anos, 30 anos nos anos 90, ou elas viraram mães solteiras ou elas viraram prostitutas. Se você for naquele canal daquele diretor pornográfico judeu chamado O Udmancast, você vai ver, pega uns vídeos antigos dele nos anos 90, você vê, é tudo russa, tudo russa. Quando caiu, foram todas para prostituição. Inclusive naquele filme do Tetris, tem uma parte lá no final que tem uma guarda lá soviética, que o cara chega para a guarda e fala assim, né, o outro soviético, que tava vendendo tudo, que era estatal para os empresários, né, os oligarcas, né, porque os caras lá, os mafiosos, virou tudo oligarca, pessoal. Eles tinham tanto dinheiro que eles viraram oligarca. Estavam vendendo as propriedades estatais para os malucos da Bratwurst, os militar mafioso, tá ligado? E o que aconteceu? Esse cara chega para a minha para a guarda soviética e fala assim: sabe o que vai acontecer com você quando tu daqui desmoronar? Você vai virar uma prostituta. Um monte de mulher russa foi para prostituição. E é por isso que vocês veem, pessoal, nesses canais adultos, na Europa, tipo, ou é legal pornô. É tudo russa. Quando você vai no Pornhub, você vai ver as atrizes, é tudo russa. Tá ligado? É tudo russa, as que estão no topo. Tudo russa. Isso é tudo o quê? É pecado hereditário. É o karma. Tá ligado? Aquela Nossa Senhora de Fátima tava certa quando ela falou: a Rússia vai espalhar seus pecados pelo mundo. Foi daí, foi toda essa promiscuidade, essa onda de promiscuidade. Tá ligado? Isso que é a maior tragédia da União Soviética que o Putin falou. Porque, pessoal, a degeneração foi muita. Vocês não fazem ideia, pessoal. Eu tava vendo uns vídeos antigos da União Soviética, após a queda. Cara, é sinistro o que aconteceu ali. É sinistro, é apocalíptico. sabe? Vai ser tipo o que vai acontecer com os Estados Unidos, quando os Estados Unidos cair, quando o bem-estar social quebrar. O Ocidente vai quebrar com a quebra do bem-estar social, vai virar tipo a Rússia, já tá virando. Você pode ver prostituição normalizada, drogas normalizadas, crime normalizado. A gente já caiu, a gente já quebrou, pessoal. A gente já quebrou, só que a gente não se tocou ainda, entendeu? E na Rússia foi o que aconteceu, cara. E essa mina aí da Marx que você tá vendo aí, ela é toda viciada, ela toma um monte de remédio, ela falou que tomava um remédio lá. Eu falei, caralho, mas esse remédio é tipo, tem os mesmos efeitos da cocaína, tá ligado? Os russos ficaram viciados nesse remédio. Tipo, os russos é tudo drogadinho, pessoal. É tudo viciado em vape, eles não tiram vape da boca. Esse negócio de vape é um negócio totalmente russo. Essa menina aí, ó, é a tragédia da Rússia, tá ligado? Essa amiga dela também aqui, ó, que não sei o nome, também é traveco também. Tragédia russa. É disso que o Putin tá falando, que muita gente não se toca. Então, pessoal, o vídeo ficou muito longo, tá ligado? Inclusive, eu vou deixar aí na descrição o vídeo dessa menina aí, né, da Yulia Mollica, dela falando um pouco da vida dela. É de um canal que ela tá conversando com a loirinha lá, que parece a Luísa Sonza, que ela tem um canal na Rússia que é sobre dependentes químicos, né? Lá na Rússia. Canalzinho bom, pessoal. Você vê, cara, tem muito drogado na Rússia. Puta que pariu. Principalmente naquela região de São Petersburgo. Tudo drogado. E outra coisa, pessoal. Incrível. A maioria dos travecos russos é tudo da Sibéria, pessoal. É tudo dos gulags. É tudo pessoal que saiu dos gulags. Os descendentes do pessoal do gulag. Tudo sequelado, pessoal. É tudo dos gulags. É incrível isso. Então, pessoal, o vídeo é isso aí, sabe? Era pra eu focar em uma coisa, eu acabei focando em outra. Mas vocês sabem que é assim que eu produzo conteúdo aqui no canal, é sem roteiro, né? Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido um pouco, né, o que foi a Rússia, né? Como se formou a Bratva, né? E foi dessa forma, pessoal. Como eu disse anteriormente, homem marginalizado vai sempre resolver seus problemas. Você não precisa de violência. Você só precisa se unir de forma de uma hierarquia orgânica, de forma bem tribal mesmo, e as coisas vão acontecer. O MGTOW é isso, pessoal. O MGTOW, ele é Mannerbond. O MGTOW não é ideologia. O MGTOW não é um movimento. O MGTOW é um instinto. Ele é um Mannerbond. Até a próxima.